Portal Tom La Rocha. Valeu, meu irmão. Gente, depois a gente tira mais foto, ó. Depois a gente tira. Não, entra pra todo. Tô sozinho, tenho uma alma amargurada, vida triste, abandonada. Tô tentando te esquecer. Canta comigo, vai. Na casa ao lado, vem. Vive com o rádio ligado. Isso faz lembrar você. Será que esquenta uma boa? Todas as canções, tudo de amor e de prazer, sonhos e paixões que a gente sempre quis viver. Só que seu amor não lembrar. Mas a casa ao lado do rádio, aí se essa gota serena chorar. Canta comigo, canta aí, vai. Valeu, meus amores. Está faltando tudo só por falta de vocês. Viva aquele amor que diz na letra da canção. Faz rimar a dor de machucar meu coração. Acho que eu preciso novamente te encontrar. Como diz a música que o rádio vai tocar. E você sem mim também está na solidão. Acho que é melhor te procurar. Chama, vai, vai, vai. Todas as canções falam de amor e de prazer. Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver. Só que seu amor eu já não tenho aqui e tento não lembrar. Mas a casa ao lado do rádio vai me fazer chorar. Solta a voz e canta, vai, vai. Acho que eu não fico mais um dia sem te ver. Faltando tudo só por falta de você. Viva aquele amor que diz na letra da canção. Faz mar a dor de machucar meu coração. Acho que eu preciso novamente te encontrar. Como diz a música que o rádio vai tocar. Que você sem mim também está na solidão. Acho que é melhor te procurar. Eita coisa gostosa.